Pedro Pavão, ele que é diretor técnico do Grupo Escoteiro Cataratas, chegou agora aqui. Imagino, né, Pedro, que deve estar aí numa correria no dia de hoje em razão de uma campanha que nós vamos falar agora aqui na nossa programação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme, tudo bem. Tá uma correria grande hoje, né? Pois é, o Grupo Escoteiro Cataratas está promovendo, né, inclusive você, ouvinte, que está rodando pela cidade, que vai a algum supermercado, está promovendo uma campanha no dia de hoje. Que campanha é essa? Bom, Guilherme, essa campanha, ela já está na 18ª edição, né? Ela é uma campanha anual, e na época do Dia dos Pais, a gente está na porta dos principais mercados, supermercados de Foz do Iguaçu, arrecadando fraldas para a UTI neonatal do Hospital Costa Cavalcante, né? São fraldas preferencialmente de tamanho P, PP, e o tamanho RN, que é recém-nascido, né? Em vista de ser uma UTI neonatal, são crianças bem pequenas, então quanto menor a fralda, melhor. E é uma campanha bastante importante, né? Como é que surgiu a ideia até de apoiar o Hospital Ministro Costa Cavalcante, porque lá é o local de referência aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, para partos e tudo mais? Como é que surgiu essa ideia de criar essa campanha que já está aí na 18ª edição? Bom, um pouquinho do histórico da campanha. Começou por volta do ano de 2000, 99, 2000, quando ainda o hospital de referência de UTI neonatal era a Santa Casa, né? Então, as fraldas todas eram destinadas para lá. Com o fechamento da Santa Casa, a referência ficou no Hospital Ministro Costa Cavalcante, né? Então, aí a gente começou a arrecadar para lá. É importante frisar, Guilherme, que as crianças beneficiadas com essas fraldas são as atendidas pelo SUS, né? Então, vendo que o Hospital Ministro Costa Cavalcante é referência em toda a região, então nós atendemos Foz do Iguaçu, Santa Terezinha, São Miguel e até mesmo Paraguai e Argentina. Quantos mercados hoje estão nessa campanha? E vocês estão em quantos locais aqui na cidade hoje? Nós temos 8 postos hoje, né? Então, a partir das 11 horas, os coteiros estarão na entrada desses mercados e vai até às 19 horas. Portanto, quem estiver passando aí por esses mercados aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, puder colaborar, faça a sua parte, porque é realmente uma campanha importante. Vamos até listar os mercados. Você lembra aqui de cabeça esses mercados? Vamos lá. Da rede Super Mufato, nós temos o Mufato da Vila A, o Mufato dentro do shopping, o Mufato aqui pertinho do Boici e o Super Mufato da República Argentina. Do Ítalo, nós temos o Ítalo do Centro e o Ítalo da República Argentina. Temos também o Big e o Supermercado Líder. Quem quiser colaborar, portanto, é só passar em qualquer um desses pontos aí, né, de arrecadação das fraldas. No ano passado, vocês conseguiram arrecadar mais ou menos quantas fraldas com esse trabalho aí? Foram em torno de 20 mil fraldas, né? É até interessante um dado que nós conversamos com o pessoal do hospital. Essas fraldas atendem em torno, é quase um ano da demanda da UTI neonatal atendida pelo SUS, a gente consegue atender, né? Então, é uma campanha que em um dia a gente consegue beneficiar crianças por quase um ano, né? Então, é bem interessante esse dado que eles nos passaram no ano passado. Trabalho muito legal mesmo feito aqui na nossa cidade. E a gente sabe aí que os escoteiros, né, eles estão mobilizados em várias causas. Eu gostaria até que você contasse um pouquinho, né, explicasse pra gente sobre o Grupo Escoteiro Cataratas, né? Como é que funciona ali o grupo, como é que vocês trabalham? Uhum. Bom, vamos contar um pouquinho da história do movimento escoteiro, né? Ele surgiu em 1907, na Inglaterra, de um ex-combatente do exército, Baden-Powell, que, vendo aquela juventude, né, com outros interesses, né, não nobres interesses, como drogas, da época era o cigarro, a bebida, resolveu fazer um acampamento de experiência, com uma ideia que ele teve. Esse acampamento surgiu numa ilha, começou numa ilha, ao sul da Inglaterra, e dali ele começou a montar seus grupinhos. E aquilo tomou uma proporção mundial. Em menos de 10 anos já eram mais de 3 milhões de escoteiros espalhados pelo mundo. E hoje no Brasil, e no escotismo no Brasil chegou em 1910, né? E o ano passado nós tivemos uma marca histórica no movimento escoteiro no Brasil, com mais de 100 mil associados. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos alguns grupos escoteiros espalhados pela cidade, né? Temos o Grupo Escoteiro Guairacá, que fica localizado ali na região da Mesquita, no Jardim Central. Temos o Grupo Escoteiro Cataratas, que fica ali na Vila A. Grupo Escoteiro Líbano Brasileiro, fica na José Maria de Brito. Temos o Grupo Escoteiro Pedra que Canta, na Vila C. Grupo Escoteiro Três Fronteiras, que fica no bairro Três Fronteiras. E aqui é o Grupo Escoteiro Católico, Nicamo Poa, que fica na sede da lá na Vila A, na Catedral. E temos também em Santa Terezinha de Itaipu, o Grupo Escoteiro Alfa Ômega. O Grupo Escoteiro Cataratas, que é a qual eu faço parte e que está promovendo essa campanha, ele começou em 1989, através da Igreja Missionária Amid, né? Então, de lá para cá, a gente mudou de local, agora está localizado na Vila A há mais de 10 anos, né? E o ano que vem estamos completando aí 30 anos de atividades ininterruptas em prol da sociedade e da juventude. Pois é, e é um trabalho bastante importante mesmo, né? E participam ali desde os pequenos, né? A partir de 7 anos até aqueles já mais crescidos, né? Isso, o Movimento Escoteiro, ele é projetado para crianças a partir dos 7 anos, né? Então ele é dividido por idade. Dos 7 aos 10 anos, eles são os lobinhos. Eles trabalham aí uma parte lúdica, né? O próprio lobinho, através da história do Mogli, o menino lobo. Depois nós temos os escoteiros, que são os jovens de 11 a 14 anos. Temos os sêniores, que são os jovens de 15 a 17 anos. E os pioneiros, que são de 18 a 21 anos. Ah, mas aí vem aquela pergunta. Completei 18 anos, posso ajudar? Sim, aí é o voluntário do Movimento Escoteiro. É quem faz o Movimento Escoteiro funcionar, né? Transmite todo o conhecimento, todos os ensinamentos aos jovens. E quantos, mais ou menos, participam de cada grupo? Como é que se divide isso? Em Foz do Iguaçu, eu vou te passar um dado de Foz do Iguaçu. Nós temos em torno de 800 escoteiros, entre adultos e crianças, em torno de 800 pessoas. E até uma curiosidade, você, há quanto tempo está envolvido com o Movimento Escoteiro, Pedro? Estou há 24 anos. E motivação nesse tempo não faltou, né? Não, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Para quem entra, né, é muito gratificante ver a transformação na vida do jovem, né? Então, nesse tempo que eu estou, já vi passar vários jovens e que tomaram futuro, tornaram o seu futuro muito melhor depois do Movimento Escoteiro. Isso os pais que levam seus jovens pela primeira vez no Grupo Escoteiro, depois de 2, 3 meses, já sentem a diferença, que é enorme, uma diferença bem positiva. E essa pergunta que eu vou fazer mesmo, né, para pais que estão nos ouvindo aqui, tem interesse, né, em saber mais, em até colocar o filho nos grupos, como é que funciona essa adesão? É comparecer ao grupo, né? As atividades desses grupos todos que eu listei ocorrem um sábado à tarde, a partir das 2, alguns grupos às 14h30, outros grupos às 15 horas, mas é na parte da tarde, né? Então, reforçando os bairros, né? Jardim Central, ali atrás da Mesquita, temos o Grupo Escoteiro Guairacá. Na Vila A, ali próxima ao Instituto Federal do Paraná, temos o Grupo Escoteiro Cataratas. Na Avenida José Maria de Brito, temos o Grupo Escoteiro Líbano Brasileiro, ele é voltado para a comunidade muçulmana, né? Temos o Grupo Escoteiro Católico Nicamo Poa, que fica na sede da Catedral, lá na Vila A. O Grupo Escoteiro Pedra que Canta, que fica ali na Vila C, perto do centro comunitário da Vila C. E temos o Grupo Escoteiro Três Fronteiras, no bairro Três Fronteiras. E em Santa Terezinha, de Itaipu, as reuniões do Grupo Escoteiro ocorrem no domingo pela manhã, no Grupo Escoteiro Alfa Ômega, lá no CAIC. Várias opções, portanto, né, aqui na região de Foz do Iguaçu. E olha, reforçando aqui, né, então, o nosso assunto inicial da conversa hoje, então, em andamento a partir das 11 horas, né, a 18ª campanha da Fralda. Quem estiver passando por um dos 8 supermercados, encontrar ali os escoteiros, né, que pare um pouquinho para ouvir, para conversar e colabore, né? É isso aí. Estaremos com material de divulgação, cartazes, folders e mais informações sobre o movimento escoteiro ali. Os escoteiros são todos à disposição ali para esclarecer. E eu agradeço aqui ao Pedro Pavão, ele que é diretor técnico do Grupo Escoteiro Cataratas. Muito obrigado aqui pela participação e parabéns a vocês pelos trabalhos desenvolvidos e sucesso na campanha de hoje. Ok, Guilherme, obrigado pela oportunidade e contamos com a colaboração de toda a comunidade.